lembrando a vida que eu tinha. Minha choupana vazia, com a porta aberta pra trás, sabendo que Sinha Maria não volta mais, nunca mais. Perdão, volve pra mim teu olhar, só tu me podes vingar o que a saudade me fez. Por Deus, escuta aí nosso Senhor, mandai do céu, por favor, Sinha Maria, outra vez. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Zé Carreira e Carreirinho, Sinha Maria. No próximo bloco eu vou conversar com a dupla Berlim e Carlos Royce. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Promessa é dívida, prometi que no início do programa que eu ia conversar com o Berlim e o Carlos Royce, mais uma vez aqui no nosso programa, com o volume quinto. Dois cabras insistentes, viu? Já estão chegando no quinto disco, vieram de São Paulo para visitar a gente aqui, e é com muita alegria que eu recebo. Sejam muito bem-vindos, Berlim e Carlos Royce. Obrigado, Cleiton, é uma alegria enorme, um prazer enorme estar aqui participando do seu programa mais uma vez aqui. Isso aí, também digo mesmo, Carlos Royce falando. E é para nós uma satisfação estar aqui mais uma vez, já estávamos com muita saudade já de passar por aqui no seu programa. Cumprindo essa missão que Deus deu para vocês, né? Que falou assim, ó, vocês vão, eu vou dar uma voz bonita para vocês cantar, mas vocês vão passar a reganheira, estranho, vocês vão pagar caro por isso, né? E olha, e isso, há uns anos atrás moramos em Brasília e a gente ouvia muito você pela madrugada, né? Tempo da Rádio Nacional. Na Rádio Nacional, e isso, tudo isso tem a ver com o que incentiva a gente a... É, ver que é bom continuar. E estamos aí no quinto trabalho. Rapaz, você falou na Rádio Nacional essa semana. Coincidentemente, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui o programa, entrou uma moça de Belém do Pará, Gorete, o nome dela é Gorete, e ela dizendo, né, lamentando que ela ouvia a gente no tempo da Rádio Nacional e ela morava aqui mais perto, aí mudou para Belém do Pará, escutava lá. Ela disse que aos poucos a Rádio Nacional foi perdendo a potência, foi sumindo, desapareceu. Daí a gente lamentando, né, que tenham feito o que fizeram com a Rádio Nacional, acabaram com a Rádio Nacional, né? É, mas que hoje é bom, né? Hoje é bom que tem Estúdio Brasil que retransmite esses programas. Pois é, né? Mas a Rádio Nacional, rapaz, era um patrimônio do povo brasileiro, não podia fazer. Mas botaram uns camaradas lá, eu falo que eles botaram motorista de táxi para dirigir um Fórmula 1, né? Botaram uns caboclos que não entendiam nada de rádio. Tinha um imbecil de um camarada, deixa eu ver o nome dele aqui, como é que era o nome dele, rapaz? Eduardo Fajardo, né? Esse caboclo, rapaz, ele veio para ser diretor aqui da Rádio Brás, na época Rádio Brás, hoje é Empresa Brasil de Comunicação. E ele tirou do ar, simplesmente, Adelson Moura, Márcia Ferreira e Cleiton Aguiar. Sabe qual foi o nosso crime? Sucesso demais. A gente fazia sucesso demais, tinha anunciante demais e ele ficou com ciúme e tirou a gente do ar achando que podia fazer rádio sem comunicador. E daí depois foram saindo os outros comunicadores e tudo, né? E infelizmente hoje a Rádio Nacional só sobrou o nome. Né? Ninguém escuta mais, ela fala para o centro da cidade, cochicha para os bairros, as pessoas ainda pegam às vezes na internet e tal, mas infelizmente acabaram com a Rádio Nacional, né? Por sucessivas más administrações, começou com esse imbecil desse Eduardo Fajardo. Berlim e Carlos Royce, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma moda aqui. Eu já toquei essa música, o Zé dos Passos já mandou essa música para mim. E eu toquei, rapaz, eu queria só saber se vocês acertaram, né? Mas você não vai responder depois. Berlim e Carlos Royce, Dei um Tiro no Capeta. Alô, moçada, o povo está falando, nosso disco tá tocando em nosso Brasil inteiro. E não adianta ninguém arrepiar, sou chamado pra cantar até em centro de terreiro. Sou violeiro, tenho boa estatura, cantoria é segura, o sucesso é certeiro. E esse nome é bastante comentado, no Brasil foi consagrado estes grandes violeiros. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Faz de mim o que quiser, principalmente mulher bonitinha e inteligente. Pra quem é bom, sou amigo de verdade. Pra aquele povo folgado, sou pior que a serpente. E onde eu chego, todo mundo abre ala. Quando eu entro numa sala, gosto de ser respeitado. No 38 a minha parada é preta, dei um tiro no capeta, deixei o bicho aleijado. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Minha raça é só de gente valente, paulista e paranaense, rio grandense e mineiro. E de goiano e também mato grossense, baiano e paraense, carioca, ruaceiro. Amazonense, maranhense, sergipano e também pernambucano, foi o meu sangue primeiro. No meu Brasil já ganhei muita demanda, duas coisas que me manda é mulher e o dinheiro. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Rapaz, Caba Coragem, deram um tiro no capeta, né? Berlim, Carlos Racine, e só de curiosidade, acertou? Passou de raspão, só aleijou, só. Ah, rapaz, deu um tiro no capeta, de quem que é essa moda, hein? Rapaz, essa moda foi sucesso com o Tubarão e Seresteiro. Ah. E o Augustinho Hipólito, o Dinuelo, né, ele produziu esse nosso trabalho com muito carinho. E ele falou, os meninos, tem uma música aqui que eu acho que dava certo pra vocês cantar. E nós gravamos, né? E graças a Deus, por onde tem passado, o pessoal tem comentado bem dela, tá gostando. Vocês têm os dois lados, né? Tem o lado romântico e tudo, mas tem sempre esse lado também de mais engraçado, né? De mais hilário do... É, cada CD a gente joga uma, né? E a vida tá precisando disso, né? Tá precisando, que se for levar tudo a sério... É complicado, né? É, rapaz, ainda mais a gente tá vivendo um momento da vida do Brasil que nós estamos descobrindo aí que... Que tem ladroagem na política, que tem corrupção, a gente sabia, todo mundo sabia, né? É. Agora que era desse tanto, não sabia, não. É, tava tudo por baixo dos panos. E eu não tô querendo assustar ninguém, não, mas isso por enquanto é só a pontinha, só a cabecinha do trem. É. Hora que entrar o resto do porrete, vocês vão descobrir o tamanho do... Aí vai ter gente muito importante na cadeia, vai ter gente aí que hoje, se eu falar, o povo duvida, mas já... Vai sobrar muito pouca gente. A cobra vai fumar, né? Vai fumar, né? Mas isso não é problema nosso. Né? O nosso problema é cantar. É cantar. E tentar fazer a alegria do povo, né? Isso. E a gente agradece aí as pessoas que estão sempre curtindo a programação da Estúdio Brasil, né? O carinho que tem com o Berlim Casóis. E vocês que são locutores, você, Cleiton Aguiar, os outros que aqui trabalham também. E as emissoras também que transmitem o programa, né? E as parceiras... E o Zé dos Passos, da Rádio Beira Rio, esse companheiro que trouxe nós para apresentar para você o nosso trabalho. É, o Zé que é o padrinho, né? O Zé é o padrinho da turma. Né? Eu queria dizer que nós estamos muito felizes de estar aqui passando pelo seu programa aqui hoje mais uma vez. E você, que é meu ídolo, eu sempre curti você desde essa época que... Eu não, a gente curtia, né? Desde essa época que... Acabou que vem no meu programa me chamar de velho, rapaz. Desde menino que o cara me escutava. Não, o cara é mais velho do que eu, rapaz, eu quis dizer assim, Eu quis dizer o seguinte, que é uma alegria muito grande e estou feliz demais por estar participando do seu programa aqui, né, e não tem palavra para dizer. Bom, já que você não tem palavra, vamos cantar, né? Vamos trazer lá. Essa música aqui, a composição do Luiz Cigano e do Agostinho Hipólito, né, o famoso Tim Lelo, o Tontão. O Tontão. Desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. Veio a madrugada e todos se ausentaram, e baita conta deixaram pra mim. E o Tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. Veio a madrugada e todos se ausentaram, e vai dar conta deixaram pra mim. E o Tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. O homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Eu mostrei aí mais essa moda do Berlim e Carlos Royce, o Tontão. Nós vamos dar só uma paradinha para tomar um cafezinho, coisa rapidinha, nós voltamos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Estou recebendo hoje no programa a dupla Berlim e Carlos Royce, né, com seu quinto CD. Viajando pelo Brasil, fazendo essa divulgação. E o bom da vida é isso, né? Porque vocês moram em São Paulo, né? Isso. Aí de vez em quando tem que dar uma saída para dar uma espairecida, porque viver em São Paulo também não tá fácil. Tem que sair. Aquele que sair trânsito um maluco de lá, né, rapaz? Ah, com certeza. Tem que sair um pouquinho de São Paulo, porque ninguém aguenta ficar lá direto, né? Você sabe que uma vez me convidaram para fazer. Quando o Marcelo Costa saiu da TV Record, ele apresentava o especial sertanejo. Eu fui convidado para substituí-lo, para apresentar o programa dele na TV Record e para fazer também um programa na Rádio Record, que era a grande rádio daquela época, né? E eu fui para São Paulo, na época eu já estava na Rádio Nacional, e eles me fizeram uma proposta que eu já, aqui na Rádio Nacional eu já ganhava muito bem, e eles me fizeram uma proposta para eu ganhar 10 vezes o que eu ganhava aqui na Rádio Nacional. E eu fui para lá e fiquei uma semana em São Paulo. Fiquei uma semana olhando, analisando e tal, porque uma coisa você ir passear, outra coisa você virar morador da cidade, né? Com certeza. Eu medi água com fubá, analisei tudo, falei, olha, se eu fosse solteiro até que eu vinha, mas eu não tenho direito de colocar minha família nesse inferno aqui, entendeu? realmente, é muito diferente. Você que já acostumou aqui sempre em Brasília. Brasília é uma cidade tranquila, sossegada. Você chega lá... Mora numa casa espaçosa, tem passarinho solto no quintal e tal, né? Então eu fiz as contas também, o dinheiro que eu ia ganhar mais lá, eu ia pagar para ter o mesmo nível de vida que eu tinha aqui em Brasília. Eu falei, quer saber, vou ficar quieto aqui. Aqui mesmo, né? Aí o pessoal, rapaz, você é doido. Eu falei, não, sou não, deixa eu aqui em Brasília. Deixa aqui mesmo. É melhor ser rabo de, cabeça de lagartixa do que rabo de jacaré, né? Com certeza, né? Vamos mostrar essa música aqui, essa tatuagem, a composição de quem, hein? Essa música é do Carlos Royce. É do Carlos Royce, né? Isso. Então vamos ver como é que ficou aí. Berlim Carlos Royce, tatuagem. As horas, os meus dias tão difíceis parecem não ter mais fim. Fim de semana saio pra balada, não adiantou nada sair por aí. Vejo outra boca pensando na sua, mas o meu desejo é ter você aqui. Eu vou deixar o meu orgulho de lado, eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu te amo, estou apaixonado. É só você pra me fazer feliz. Fim de semana saio pra balada, não adiantou nada sair por aí. Vejo outra boca pensando na sua, mas o meu desejo é ter você aqui. Eu vou deixar o meu orgulho de lado, eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu te amo, estou apaixonado. Só você pra me fazer feliz. Tatuei sua imagem na minha memória. Eu mostrei aí tatuagem do Carlos. Ô, Carlos, como é que foi essa música? De onde nasceu essa inspiração? É coisa sua mesmo ou você pegou emprestado de algum amigo? Não, é porque quando fala tatuagem, todo mundo vai pensar uma letra diferente. Essa aí é, ela pega o lado romântico mesmo, né? Porque quando você tatua o nome de alguém, igual acontece com várias pessoas, depois às vezes não dá certo, que é apagar e não dá mais. E você... aí, normalmente eles botam um dragão em cima do nome. É, e aí vai só complicando mais. Essa aí é uma música que você tatuar a imagem de alguém, isso vale para o amor, vale para uma amizade. Você tatuar uma imagem de alguém na memória, eu acho que ninguém sabe o que você está pensando, o que você tatuou, então é muito legal, você carrega para sempre na memória. E essa aí é uma letra assim, simples, mas eu acho que é isso que eu queria passar para o público. Vamos deixar aqui o contato de vocês, telefone, contato, e-mail, se tem que tiver, né? Vamos botar aqui para que alguém quiser fazer contato com Berlim e Carlos Royce. Ele vai ter que olhar, não sabe o telefone de qual, mas ainda bem que está na capa do CD. Está na capa do CD. Então, pode falar. É zero operador, é 11 99821 7700. 998217700. Isso. Mais fácil que telefone de delegacia, tá aqui, ó, na, tá na minha frente. E vai falar aqui aí com o Tim Lelo, o Agostinho Hipólito. Já leva junto também o Berlim Casóis, o Agostinho Hipólito aí. E o e-mail é Berlim, Berlim dele é com M no final. Berlim e Carlos Royce com Y, Berlim e Carlos Royce, @bol.com.br. E tem também o Facebook, que é Berlim e Carlos Royce. Vamos trazer essa última canção do programa hoje aqui. Eu acho que essa é o que o ser humano anda sempre procurando, que é procurando a minha amada, né? Com certeza. E é difícil de achar, né, rapaz? É difícil de achar. E essa aí... E normalmente aparece quando você não está procurando. Quando você está procurando, não acha, e quando você não está procurando, aparece. Aparece. E é a composição do Agostinho Porto e Luiz Cigano. Então vamos mostrar como é que ficou? Berlim e Carlos Royce, Procurando Minha Amada. Percorri várias cidades, procurando quem eu amo. Eu passei em Rio Brilhante, Dourados e Coxim. Chorei por essas estradas, procurando minha amada que está fugindo de mim. Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão goiano. Desse jeito, explodindo no meu peito, me faz morrer lentamente. Eu passei em Três Lagoas, Cacilândia e Britânia, e só vou fazer parada nos braços da minha amada quando chegar em Goiânia. Meu bem aqui passou, mas já é todo chão goiano. Oi, Mato Grosso, não esconda quem eu amo. Um amigo me falou que meu bem aqui passou, mas já entrou no chão goiano. Eu mostrei para vocês as músicas do CD novo de Berlim e Carlos Royce, Procurando Minha Amada, nós tocamos agora. Quero agradecer vocês, o Berlim. Nós que agradecemos, obrigado, Cleito, pelo espaço dado aqui para a gente, Berlim e Carlos Royce. Obrigado, ouvinte, que está aí sintonizado aí na programação da rádio. E aqui fica o abraço do Berlim. E deixa eu mandar um abraço, antes do Carlos Royce falar, mandar um abraço para o seu João Batata, para a dona Nair, o Chiquinho, lá na Fazenda Jardim, no município de São Francisco, onde eles curtem o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos, da dona Conceição. Lá o Zé dos Passos é valente só da porta para fora, da porta para dentro, quem manda é a dona Conceição. Mandar um abraço também para meu amigo o Amaral Alfaiate, o meu xará, o Cleiton, a turma boa de São Francisco. Quero ver se em 2015 eu apareço de volta aí em São Francisco. Carlos Royce, muito obrigado pela visita. Ele já agradeceu também, quero agradecer você. E toda a direção do seu programa. E nosso muito obrigado. É, foi bom estar com você mais uma vez. E um abraço, desejando um abraço a todos os ouvintes também. E ao Zé do Espaço e a Dona Conceição, lá em São Francisco, na Rádio Iberreio. Gente, eu só vou ali liberar os meninos e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Nós estamos na época do Natal. Você pode prestar atenção que as pessoas mudam o comportamento na época do Natal. As pessoas ficam mais solidárias, mais solícitas, mais amigas. E eu quero aproveitar essa época para falar da importância da fé. Triste do homem que não tem fé. Eu acho que ele tem uma vida árida. Cada um faz da sua vida o que quer, não vai aqui nenhuma crítica a ninguém. Apenas eu acho que a fé é muito importante. Eu passei a semana passada por um momento, estou passando ainda, né? A minha mulher fez uma cirurgia muito grande, e é um peso enorme. O meu saudoso pai, ele era um homem muito sábio, e ele dizia assim: ei, meu filho, viver faz mal demais para a saúde. E é verdade, ele queria dizer que a vida, a gente quando é jovem, a gente não tem grandes preocupações a não ser de uma roupa para ir para a festa, balada com os amigos e tal. As responsabilidades vão vindo, você constitui a sua família, vem os filhos, aí você vai levando a sua vida. Só que o tempo vai passando e o tempo passa depressa demais. E hoje em dia, que a gente não tem tempo para mais nada, a vida passa numa velocidade que quando você pisca o olho, já se passaram 10 anos. Você pisca de novo, já se passaram 30. Você pisca de novo, seu tempo está acabando, né? E a gente tem uma escala natural, a gente vai perdendo os avós, depois a gente perde os pais, depois a morte começa a chegar mais perto da gente. A gente perde os amigos, perde irmãos, né, perde primos, e a vida vai ficando, o preço de viver vai ficando caro. E aí é que entra a importância da fé. Nós tivemos, né, uma demonstração muito grande de amizade, de amor e de carinho de muitas pessoas. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos passar essas horas tão difíceis que nós passamos. E chega uma hora que mesmo com a presença dos amigos, mesmo com todo o apoio, não tem jeito. A cruz de cada um, ela é carregada solitariamente. O que sobrou para a gente tem que carregar. Eu, no dia da cirurgia da minha mulher, eu fui com ela para o hospital por volta de 9 horas da manhã, e ela entrou para o centro cirúrgico às 10 horas e disse: meu amor, vai para casa e tal, depois você volta mais tarde. Eu não consegui sair do hospital. Eu fiquei por ali, sentado, pensando na vida, pensando nos 37 anos de casado que eu tenho com a minha mulher, e pensando na possibilidade de perdê-la, porque ali ela ia entrar para uma cirurgia, poderia ser bem sucedida como foi, mas quantos e quantos casos que a pessoa se vai na mesa de cirurgia, numa cirurgia grande como aquela. E aí você se sente completamente impotente. E o que me deu forças, o que me carregou, foi exatamente a fé das pessoas que rezaram, que oraram, que se manifestaram pela minha mulher. Então, hoje a dica é exatamente essa, a importância da fé. A gente tem hora que a gente não dá conta sozinho, não. Tem hora que a gente fraqueja e tem hora que a gente precisa do apoio dessas pessoas, né? Então eu quero que você anote isso na sua vida, para você pensar um pouquinho sobre isso nessa véspera de Natal, estamos chegando perto do Natal, para você refletir na dica do programa de hoje, que é a importância da fé. É sucesso para mais de metro, Leonardo e Eduardo Costa, na hora do adeus. Um beijo, gente! Estarei vindo aqui no cabaré, no primeiro cabaré que podemos fazer outra coisa. Vamos fazer um dos outros, se Deus quiser. Obrigado, meu povo! Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou. Ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu

discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo o grupo Haas, Meu Tio, Minha Tia. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. É só você mandar o seu pedido para sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês senta, presta atenção, cala a boca, porque eu vou trazer dois grandes professores. Vocês prestam atenção que vocês estão cantando ruim demais, nossa senhora. A Faculdade da Música apresenta os mestres Christian e Ralph Chora Peito. A Faculdade da Música apresentou os mestres Christian e Ralph, uma das mais técnicas duplas do meu Brasil. Chora Peito para minha amiga Senhorinha Castro, lá no Coró. Música nova de João Neto e Frederico, Ele Não Vai Mudar. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar, nas promessas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece